onde eu cheguei a ti, Senhor. Em Jerusalém vi a tua glória, um jumentinho humilde e fiel, levando o rei, cumprindo a história. Hosana, bendito em teu nome, teu reino vem. Oh Senhor, nosso coração te proclama. Hosana nas alturas, é teu amor. Os ramos verdes ao chão se espalham, os vestidos um caminho a preparar. A multidão clama em adoração. Bendito é aquele que vem nos salvar. Português worship, tu zibidei a pena. Se bem é dorche, bebe em mim.